Salvador, boa tarde, papapá, Alfa Tango 2, estendendo a November, na Prodimari, no ponto de para a descida. Hoje é a Serra, acione código 5022. 5022, para o Tango. Bom, muito boa tarde, está 3145, estendendo a November. Direito, Bravo Delta, intercepta, pouso na pista 197 ou 10? 1-0, Bravo Delta. Passaria 2231, livrar na Eco. Passaria 2231, livre táxi para o pátio 3, via Alfa e Kilo, em posição 5 Lima. Alfa, Kilo, só confirma posição, primeiro direto. Salvador, papapá, Alfa, Delta. Alfa Tango Tango, pro Edmari para interceptar a chegada da Mari, Kenagal no 019, reporte no ponto e dá a descida. Já para a descida, Alfa Tango. Led Bravo Delta, mantendo ainda o nível 060. Ele está mantendo 060. Controle 1, Alfa Tango Tango para a descida. Alfa Tango Tango, desça para o nível 050. 050, Tango. Controle, o gol no 869, está autorizado para procedimento? 3560, preparação para sequenciamento, curva esquerda para o A010, limite radial 280 do VR de Salvador. Esquerda 090, 280 do VR de Salvador, hein? Desce qual altitude agora? 1869, dessa via chegada para 2000 pés, CNH 1018. Desce via ou 1869? 3560, desça para 3000 pés, CNH 1018. 3018, 3560. Ban 3217, chama centro Recife, 125, decimal 1, na alterne 133, decimal 95. 7, Recife, 3217. Escoteu Eco, chame torre de Salvador em 118, decimal 95. 7295, Eco, grato, boa tarde. 1869, autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportará. Equipe está toda lá. Ok, gente. Cuidado. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre. Papatango Lima, Kilo Zulu, solo aos 38, libere na Eco. Agilizando, por gentileza, solo em 121, decimal 9. Agilizando, 121, decimal 9. É. Comandou a aeronave nacional da 1-0, autoriza o a Santa Vera, a posição 10-7. Afirmo, cancela, dá presente? Não, é o direto a Tango, para a Santa Vera, 1-7. Chilete Ratango, aguarde. Paulo. Escolar 0-0, 9-3, 1-4. Ó, primeira da 1-0, vou no 620. Gente, vou no 620, mantém a espera. Mantém 620. 2-0. 60 para interceptar o localizador. Direita 060, é o limite localizador, 3560. Muito obrigado. Alé? Lima, aquele Zulu autorizado a ingressar no pátio 3. Direita na proa 1-0. O limite agora é radial 330 de Salvador. Ok. Na direita, na 1-1-0, limitado pela 330, Bravo Delta, descendo para 4000. Israel, Serra Charlie Papá. Afirmativo, Serra Charlie Papá, já cruzando nível 170 em subida, chama o centro Recife em 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 25, 113395, obrigado, bom serviço. Professor Salvador, a senhora está presa no prato? Pedro, após Pedro, DCT, Irume, 1208, controle, 5102, transponda, OTA 3145, está no 2. OTA 3145, correto, e chame para o puxa acionamento. Chamará. 5 limitado pelo log, o Bravo Delta, descendo para 4 mil pés. Passou 4206, acione identificação, prossiga via chegada Mari para nível 1900, QNH 1099. 00 na Mari, 1099, libera a velocidade, alguma proa mais à frente. Oi, TAP descendo para o nível 1900, azul 4206. Obrigado. 869 estabilizou. Boa noite, 69, chama a torre Salvador em 1198, decimal 95. 295. 3560, desse parador, meu prédio está autorizado o procedimento, aguarde para chamar a torre. 2000, aguarda, está autorizado o procedimento, a 3560 está reduzindo para não cavalar no colega em frente. Voo 1620, você cola assim que é autorizado? Decola 1620. Alinha e mantém, agilizando a manobra. Alinha e mantém, agilizando o 1620. Libere primeira direita na Eco, chame o solo em 121 decimal 9. Vai liberar na Eco e chamar 219 e fazer o Eco. Torre Salvador, hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, reporte no vertical do farol de Itapuã, informa uma aeronave decolando da 17, um Charlie 310, prosseguirá no corredor Axé. Ok, cuidado no vertical do farol de Itapuã. Papatango Juliette, Sierra Tango, decolou aos 4-2, prossegue no corredor Axé e chame o controle em 120, decimal 8. 120, Eco. Torre o gol no 869. No 869, continua aproximação, aguarde pista livre. Ok, passou esse ano guardando pista livre. 869. Gol 1620, autorizado decolar de pista 1-0, vento 150 graus, 089. Sim, decolar de pista 1-0, vento 1-0. O Gol 1869, para informação, uma aeronave decolou da pista auxiliar, prosseguindo a sua direita na linha do litoral, não interfere? Sim. Sim, gente, ainda é negativo o contato radar. O Juliette Serra Tango aguarde, ainda prolifera, inicialmente manter os corredores. Mantendo o corredor na pista, Tango. 2, puxa acionamento. Autorizado, são 3145, chame táxi. Chamará para o táxi, grato. O 1169 está pronto, ponto de espera, vamos nela. 1169, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera. Chegou 1869, autorizado pouso pista 1-0, vento 140 graus, 089. Tem o pouso autorizado, gol 1869. O gol 1620, decolou aos 43, controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, 1620. E Lima. Autorizado no pátio principal, reportarei na taxa. Número 620, contato radar, suba para o nível 370, saída Puca. Puca, 370, Puca, 1620. 3560, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 395, boa tarde, 3560. Bento, tem estimado de mais uns 4 minutos para prosseguir, ok? Na próxima semana, quando possível autorizar o material 10 para na prancha. Pode ainda, o Juliette Serra Tango, após o Airbus 320, há outro tráfego já na final da pista 1-0, tipo um Charlie 402, mantém ainda a linha do litoral. Mantendo a prancha do litoral, meu pai. 4206, desça para o nível 050. 050, azul 4206. Boa tarde, 3560, final de 4 milhas, baixou o travão. 3560, avistado, aguarde pista livre, ajuste de altímetro 1099. 1019, aguarde pista livre, 3560. Opa, chame na taxa, Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 869, boa. Entrado no acasador de LED para Delta. Juliette Bravo Delta, grato pelo apoio, chame torre 198 decimal 95. É, Juliette Bravo Delta. Autoriza o tango agora para a Estrela Santana, meu pai? Ah, 3 milha pode ser. Juliette Bravo Delta, continue a aproximação número 2 para pouso. Ajuste de altímetro 10 no norte. É, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, prossegue para pouso 10? Acima, 10. Gente. Juliette, meia dúzia, 869. Que agonia. Chama 3-1-4, chama o centro Recife 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Fono 2685, alterne 125-45, 93-1-4, obrigado. Para... no sequenciamento, para pouso, José. Ok, Matheus, eu espero no escalão do topo. Rota 3145174, a boa do Campinas, 3h30, para o Naco. 3145, livre, táxi, direita, via Índia. Ponto de espera 90, chame a torre, 118, decimal 95. Direita, ponto de espera 1895, obrigado, uma boa tarde. Ok, igualmente, boa viagem. Graças. Muito boa tarde, esse é o Papa Romeo Bravo Sierra Serra. Papa Romeo Bravo Sierra Serra, prossiga. Tá no pátio 3 para acionamento e cópia, o destino é Serra Juliette 9 Yankee, Prado Forte. 1.9. 1.9, tá 3560. Papa Romeo Bravo Sierra Serra, aguarde um instante aí a cópia. É, o horário do seu plano seria para que horas? 19h30. Ok, a gente ainda não recebeu o plano aqui no sistema. Eu vou fazer um check aqui com a IF pra gente saber o porquê, ok? Ok, foi feito lá para as 2 horas locais. Ok, gente, aguarde só um minuto. Ok, grato. Alô, lance o grupo acionado no PAC 3 para PAC, que eu tenho uma hora para já. Ok, Lima, Kilo Zulu, chame para ingressar no pátio principal, tá livre o táxi. Sim, livre o táxi, mas você não pode ingressar no pátio 1, não. Alfa, 3560. 3560, livre táxi via Alfa e chame na Cidade Juliette. Alfa vai manter a Cidade Juliette, na 3560. Serra Tango, suba para o nível 045. 045, ascendendo, visual da Ilha Serra, grato. Olympus 08, de retorno a Salvador, foi para o Itaipu, vai interceptar a chegada da Mário, QNH 1019, o Olympus 08. Gente, 1510, inicialmente, mantenha a proa do farol de Itapuã, guardando coordenação com a torre Olympus 08. Número 620, chama centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685, 2545, no 620. Com 1169, alinha e mantém cabeceira 10. Alinha mantém a cabeceira 10, 1169. 577, até Aracaju, após... prossegue conforme o plano apresentado, e segue direto Maceió, direto Recife. Após Aracaju, vai acender ao nível 270, porém inicialmente é autorizado 230 até Aracaju. A decolagem é da 17, saída Pucca, transição Caju, a primeira curva à esquerda, Controle 1208, a torre 118 decimal 95, transponder 5132. Correto, Lima Papa Quilo. Você está em qual pátio? Ok, chame a torre, posicionamento e táxi. Boa viagem, Lima Papa Quilo. Bravo, Delta, já me para o pátio 3. Sou Juliette Bravo Delta, está autorizado o táxi para o pátio 3 e Alfa Quilo. O 1169, o vento 120 graus 089, autorizado decolagem de pistão a zero. Está iniciando na 190, 1169. Azul 4206, aguarde pista livre. Guarda. Confirme intenção, pouso final ou toque remetido no circuito? Pouso final, 1108. Enter. Por gentileza, informe o destino? É Sierra Juliette, Novembro Yankee, Prado Forte. Ah, ok. O céu 9166, confirme? Afirmativo, senhor. Está no pátio 3, condições de decolar direto do pátio. Ok. Vou tentar aqui continuar o contato, tentar o contato novamente aqui com a IS, porém aguarde só um instante, ok? Eu aguardo, vou para a certa. Azul 4206, avistado, temperatura autorizado pouso, pistola 0, vento 130 graus, 079. Teve pouso, 1-0, baixar travada azul 4206. Gol 1169, decolou 53, controle de Salvador, 120, decimal 8. 208 no 1169. Lima Quilo Zulu autorizado o cruzamento. Ok, via da EL 360, 1169. Para o senhor interceptar uma base pela direita, pista 1-0, o senhor tem condições de voar em, na proa 315 por 4 minutos? Afirmativo. Proa 315 por 4 minutos, vai interceptar base pela direita, Olimpo 08. Estabilizou a Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, ainda estão recebendo no primeiro dígito o número 4, chama a torre 118, decimal 900. Ok, vai reforçar o Alfa Tango Tango, 118.95. Salvador, boa tarde, estão 3145, ponto de espera 1-0, pronto. Gente, Mateu, ponto de espera, está 3145. Ok. E aí, boa tarde, papapá, Alfa Tango Tango, estabilizado ele, baixa travada. Alfa Tango Tango, aguarde pista livre, ajuste de altímetro 1-0 no 9. Gente, aguardando o Tango. Azul 4206, solo ao 55, primeira direita, solo em 121, decimal 9. 1219, azul 4206. Decola do pátio 3, ingressa no litoral norte, corredor forte, inicialmente a 500 pés. O Controlino 20-8, torre 1895, transponder 0167. Está autorizado o Fernando Forte, Sierra José Casabrinha, que vai decolar do pátio 3 com proa nordeste, corredor forte, nacional 0167, controle 128, torre 10895, está com 04 a bordo. Braço S0 está correto, cotejamento, chame a torre para acionar e decolar. Torre 10295, graça em ouro, prazo se acerta. Solo, Salvador, muito boa tarde, Azul 4206, tá na Alfa. Azul 4206, livre táxi, Alfa, e via Alfa e Juliette, o gate é o 01. Alfa, Juliette, gate 01, Azul 4206. Azul 6919, cópia. Autorizado, Campinas 340 nível, via Upper Zulu 10 até Pubave. Após a Zulu no meio, grava até o Zulu, pós conforme o plano. A decolagem é da 10, saída da El, transição Motiva. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5136. Perfeito, autorizado Campinas, nível 340, via rota do plano. Saída da El, transição Motiva, controle 1208, transponder 5136. Correto, o Azul 699, chama para o pushback e acionamento. Tá 3145, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Mantém, 3145. Direita 2 horas, meia dúzia milhas. Visual, Olimpo 08. A gente prossiga para uma base pela direita, pistão no 0, chama a torre 1-8, decimal 95. Base pela direita, 1895, Olimpo 08. Papapá, Alfa, Tango, Tango, Solo 57, confirmando, parte 3. Libere a pista e chame o solo em 121 decimal 9, Alfa Tango Tango. Torre Salvador, Olimpo 08. Olimpo 08, reporte final 10, o ajuste é o tímetro 10, 19. Reportaria final, Olimpo 08. 3145, autorizado decolagem, pista 10, vento 140 graus, 089. Autorizado decolagem, pista 3145. Torre Salvador, o braço Serra Serra está acionado e pronto. Peixe, braço Serra Serra, aguarde para decolagem. Guardão Serra. Vai decolar direto do pátio, o braço Serra Serra, com o quê? Afirmativo, senhora. Quente, mantém a posição e aguarde as inscrições. Mantendo o guardão. 231 está autorizado barreiras nível 160 via Whisky 42 até Lapa, após direto barreiras. A decolagem da 10, saída Momo, transição Ratap, controle 120 decimal 8, o transponder é o 5072, passareiro 2231. 60 barreiras, via WIS 42, decola, Momo, WhatsApp, 1208, controle 5072, passareiro 2231. Cotejamento correto, passareiro 2231, chame para o pushback e acionamento. Chamará o 2231. Decolou 2000, controle Salvador 1208. 608 com 4-3, 045, obrigado, abordagem. Sinal, trem baixado e travado, Olimpo 08. Olimpo 08, avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 099. Autorizado pouso, pistão no 0, Olimpo 08. manter no setor. Boa, Cessna 2190, pode voltar. Cuidado, Cessna 2190, descendo até o nível 050, após prossiga via. Estat 050, 6210. Salvador, boa tarde, está 3145, cruza 2000, dial. Sargitan, 3145, contato radar, suba para o nível 360, suba via, saída da EL. 360, via da EL, está 3145. Tempo 08, solo aos 01, autorizado o back-to-back, repórter liberado, parte militar. Papá Romeu, Bravo Serra Serra, reporte fora do solo, vento 140 graus, 089. Vai reportar para o solo, Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, evite o sobrevoo da base aérea. Evitando sobrevoo, Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, decolou ao 03, prossegue no corredor forte e transfere o controle, 120, decima 8. Vai prosseguir no corredor forte, chama o controle no 128, Bravo Serra Serra. Meu Bravo Serra Serra, prossiga visual para o setor norte, o Bravo Serra Serra. Vai prosseguir visual, setor norte, autoriza ingressar no corredor forte, ó. Via litoral norte, o Bravo Serra Serra confirmando manterá 500 pés. Afirmativo, 500 pés, corredor forte, litoral norte, o Bravo Serra Serra. Táxi via Índia no ponto espera da 10, chame a torre, 198, decimal 95, boa viagem. Via Índia, ponto espera da 10, quando pronto, torre 895, azul 6909, obrigado, bom trabalho. Salvador, Torre Azul 469, 19, ponto de espera da 10, pronto. Azul 6919, autorizada a linha de decolagem 610, vento 130, grau 079. Deixa autorizar a linha de decolagem, Azul 6919. Câmera 2-1-0, autorizado. Final ILS X-Ray. Pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado no X-Ray, 1-0, 62-1-0. Olha para a plana presente, 62-1-0. Afirmo, Oxenê 62-1-0. Salvador, boa tarde, gol número 66, passando 198 para 150, informação no Vendor. Boa tarde, gol 1166, acione a identificação dessa via. Chegada Mário para 2000 pés do QNH 10019. Desce via para 2000 pés, chegada Mário 1019, ajuste gol 1166. 13145, chama o centro Recife em 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. 25133-95-31-45, obrigado. Boa tarde, Salvador, Azul 6919, decolou saída Tael, Monte Van. Azul 6919, contato radar, suba vias, saída Dael para o nível 340. Via Dael 340-6919. localizador 6210. Antena 6210, eu chamo a Torre Salvador em 118, decimal 95. 195, boa. Torre Salvador, boa tarde, Antena 6210, localizador do X-Ray da 190. Antena 6210, boa tarde, já avistado, cheque trem, pouso autorizado, pistão 90, vento 130 graus, 79. Livre pouso 90, 6210. Solo passaria 2231 para o pushback acionamento no parte 3, 5 Lima. Está autorizado o pushback acionamento, passaria 2231, chama táxi. Autorizado 2231, chama táxi. Para o táxi, para Paredo 223, no POB 60. 5 horas e 50, Brasília. Paredo 223, ano livre, táxi via pátio 3, pátio principal e Índia. No ponto de espera da 10, chame a torre em 1895, 118, decimal 95. Tenha uma boa viagem, 223, ano. Muito obrigado, então prossegue parte 3, principal Índia, ponto 01895. 223, ano, bom trabalho, mano. Azul 6919, chama Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. 251-3395, muito obrigado, senhor, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Obrigado. O Nuno 66, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, pistão no zero, boa, Nuno 66. Controle carregador, o braço carregado, direção, autorizado página livre, chama mais 10 por 5 pontos. A gente foi com essa livre, braço Serra Serra. Livre, braço Serra, boa tarde, o braço Serra Serra. Boa tarde, povo. Torre, boa tarde, passarela 2231, ponto espera pronto. Passarela 2231, autorizado a linha de decolagem, estão no zero, vento 130 graus, 8 nós. Sem decola, 2231. É zero, via Upper Zulu 17 até Alpino, após chegada em Brasília. A decolagem da 10, a saída água é essa. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5157. Autorizado 360 para Brasília, decola da 10, Arbor Elefa, Upper Zulu 17, Alpino. Controle 1208 e o transponder 5150, 869. 1869 é o último fixo da aerovia Upper Zulu 17, Alpino. Alfa, Papa, Índia, November Oscar, ok? Ok, Alpino. É, eu falei Alpino do chocolate, valeu, é Alpino, valeu. Alpino, o 1869 está correto, chame para o pushback de acionamento. Chama na meta, obrigado. Linha 7073, você. A sua transmissão está um pouco intermitente, porém entendi que vai realizar um giro de manutenção aí no pátio. No pátio militar, com 4 pessoas a bordo, é isso? Então, fique atento à movimentação de pessoas e viaturas no pátio, informe no término. A temperatura é 2,5 graus e o ajuste 1,019. 08-2231, obrigado, bom trabalho. Igualmente. Controle, boa tarde, passarela 2231. Boa tarde, passarela 2231, contato radar. Suba via saída Momo para o nível 160. Via Momo para 160, 2231, vai manter 3, então. Gol 1966 avistado, check-trem, pouso autorizado, pistão 10, vento 130 graus, 9 nós. Mexa travado, livre pouso na 10, gol 1966. Boa tarde, Zero to 2, position 11, Guinness 1018, request clear. Solo Força Aérea 2561, não? Gal 022, standby landing, standby clearance to Lisbon. Standby. Força Aérea 2561, prossiga. Autorização Brasília 360. Isso, escutando parte de autoridade? Afirma. Então, segundo para copiar, aguarde um minuto. Ciente. Aponto Bial 022, ready to copy. Clear. Ok, clear to destination Lisbon, flight level 350, via Upper Zulu 10 until Natal, after in accordance flight plan. Departure for runway 10 left turn, Puka departure, and then Zipa transition. Departure frequency 120.8, and the call code 5172. Alvador, please, Air Portugal 022 to Lisboa, flight level 350, via Upper Zulu 10 to Natal, then flight plan. Runway 10, departure Puka, transition Zipa. Departure frequency 120.8 and box 5172. Portugal 022, radio back is correct, we're watching for the pushback and startup. 022, thank you. Professora 2561, cópia. A escuta prossiga. Está autorizado Brasília, 360 nível, via Pesulu no 7 até Formosa, após direto destino. A decolagem é da 10, saída Arbor, transição a Arbor após Elefa. O controle 120.8 e o transponder é o 5124. Cruzado Brasília 1360, apenas Zulu 17, Formosa TCT. Decolada 10, Arbor é a saída, transição a Elefa. 120.8 o controle e o transponder 5124 para o Força Aérea 2561. Força Aérea 2561, livre acionamento e chame a torre para iniciar o táxi em 1 no 8.95, cotejamento foi correto. Ciente, grato, vai chamar para iniciar o táxi 1895, grato. Boa tarde, trânsito 3567, autorização Brasília, com informação novembro. Informação novembro, 220.60. Scania 143, acende a identificação, dessa via para 4.000 pés, QNH 10119, chega da ponta. Identificou a via 4.019 na gente na box, 143. Nível, via UP November 857 até Mosso. A decolagem é da 10, saída da El Leda. Após Leda, direto Irume, para interceptar a UP November 857. O controle 120.8 e o transponder é o 5156, Xenia 6201. 2030 Galeão, decolando 10, da El Leda Irume, UP November 8. 7-1-208-5-5-6-2-0-1. Correto, procedimento, Xenia 6201, chame pushback e acionamento quando pronto. Xenia 6201, obrigado. Alvador, boa tarde, igual nome 66, livrando na física. Número 66, Easy Taxi, em Alfa, chame na Juliette. Alfa, chama na Juliette, chama no 66. Alfa, Tango, Tango, Livre Taxi. Táxi Lima. Solo, vamos passando o teste da peça chamada, pode ir o Alma Dorotão? Firmo, siga o Alfa Tango Tango e reposte na Lima. Até a Lima, abraço. Salvador, 3567, autorização, salva a Brasília. 3567, autorizado Brasília, nível 360, via Alpe Zulu 17 até Apino. Após chegar em Brasília, decola da 10, saída Arbor, Elefa, o controle 120.8 e o transponder 5161. Brasília 360, via Alpe Zulu 17 até Apino, pistão 0, saída Arbor, Elefa. 1208, viu, com o transponder 5161, tá 3567. Correado, tá 3567, chame para o push back e acionamento. Chamarei. Gente, confirma o BOB? Parte de autoridade. Postalha 2561, não confirme, POB. O POB 95, autonomia de 3h30, alternando Anápolis. Postalha 2561, não tem, estágio autorizado, reporte na interseção para ingresso, pistão na zero. Ciente, 2561. Minuto. E assim que a mesma passa através do gate 612, eu já autorizo o pushback. Só mais um instante. 3-9-5, obrigado. Papaquilo, decolagem autorizada, pistão 17, vento 130 graus, 8 nós. Posição 09, sou o Ronaldo 66. Tráfego Salvador, boa noite, o azul 4206 para Recife, nível 350, informação no zero. Que é azul 4206, está autorizado Recife, nível final 350, via Upper Zulu 17, até o destino. Decola da 10, saída Fuga, transição Caju, controle 1208 e o transponder 5167. Está autorizado Recife, nível 350, pela Upper Zulu 17, direto até o destino. Decola pistão 0 na Fuga, transição Caju. O controle 120.8 e o transponder 5167, azul 4206. O Juliette Bravo Delta, chame a torre e para continuar o táxi via Mike e Quebec. Bravo Delta vai chamar a torre. Está passando o Juliette Bravo Delta, vai ingressar na Mike e Quebec. Afirmo, Lima, Mike e Quebec, na Quebec, reporte para o cruzamento. Lima Papaquilo decolou na sua escuta. Patango Lima Papaquilo, contato radar, subiu para nível 230, saída Pucca. 230 na Pucca, Lima Papaquilo. Torre Forçada 2561. Postalha 2561, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, caso 090. 61. Alfa Tango, Tango, autorizado cruzamento, pistão 97, via Papal, estacionar na baita frequência livre. Juliette Bravo Delta autorizado, cruzamento, pistão no 7, via Papal, estacionando na Baita, frequência linha. Bom, ajuste na 019. Via 4000 pés, tá bom, seu rebote. Matheus de Lima Papaquilo, poderia manter a proa por mais 3 milhas devido a pequena formação? Confirme 3 milhas. Positivo, intercepta a radial um pouquinho, vai overshootar um pouco a radial. Em que autorizado desvio, repasse ao término, para Tango Lima Papaquilo. Positivo, bacana. Controle, autorizaria o passarinho 2231, vá na proa de barreiras. Está retornando para interceptar a radial de saída Lima Papaquilo. Confirme o Lima Papaquilo? Está retornando a saída normal, interceptando a radial 072. Certo. Ok, vou no 869 de táxi via Pátio Índia no ponto de espera da 10, chame a torre, 1-8-95. Pátio Índia, 395, 89, obrigado. 7 Golf de Serra Índia com Índia para o Serra Luiz Delta Lima. Afirmativo, 500 pés, cruzamento entre Dona e Sintra. Acione código 0160, reporte visual com local de pouso QNH 109. 0160, reporte visual com local de pouso Golf e Gilberto. Barreira 2231, voo pro de Barreiras. Pro de Barreiras, muito graça, 2231. Panema 143, deixa eu ver para 2000 pés. Via 2000 pés, 1043. Colar 231, no controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, grato. Passaria 2561. Passaria 2561, contato radar, suba via saída árvore para o nível 360. Via Arbor Boa noite, Alim, mantém-se no zero. Controle. 143, foi pro de Dona. Direto Dona, 143. Ok, está autorizado então Congonhas, São Paulo, 400 nível, final. Via Antezulu 10 até Pupavi, Antezulu 16, Bravo Antezulu, Belo Horizonte. Após SEC conforme o plano apresentado. A decolagem é da 107. O controle 120.8. A torre 118.95. O transponder 5174.